tenho certeza que no céu vou morar com meu mestre querido que vem me buscar. Eu estou preparado para quando subir de todos os pecados já me arrependi. Escuto, amigo, tu pedes perdão para teres direito nesta salvação. Tu vives nas trevas, não vem para a luz. Meu mestre não quer pecador sem a cruz. Vem já, meu amigo, aceita Jesus por nossos pecados, morreu lá na cruz. Vem já, meu amigo, aceita Jesus por nossos pecados, morreu lá na cruz. Aceitei-lhe agora, não duvides da luz. Cristo vem sem demora levar tua cruz. Dá o teu coração a Jesus que morreu para dar salvação a quem nele crê. Vem já, meu amigo, aceita Jesus por nossos pecados, morreu lá na cruz. Vem já, meu amigo, aceita Jesus por nossos pecados, morreu lá.